te vejo sorrindo. Na lembrança que ficou no travesseiro, o tempo passa, mas eu sinto. Seu abraço ainda é meu paradeiro. Tantas voltas que o mundo deu, e foi você que me manteve em pé, mesmo quando tudo escureceu. Você me trouxe fé. O que seria de mim sem você aqui? Sem tua voz pra me guiar na escuridão. Você é minha paz, meu porto, meu sim. A metade só pra mudar o coração. O que seria de mim sem você, Nadine? Sem tua força me guiar na escuridão. Você é minha paz, meu porto, meu sim. A da guerra desata tua.